Gente, boa noite. Desculpa mais uma vez estar invadindo o grupo de vocês, mas olha, eu tô fazendo um apelo. Eu tô procurando esse homem da foto de cima, sabe por quê? Porque ontem eu tava lá fazendo o meu trabalho, ele apareceu no carro dele, tá? Me levou pro meio do mato, abusou, fez o que quis comigo, tá? E no final das contas, ele ainda quis que eu comesse ele. Eu falei pra ele que eu não sou ativa, eu sou passiva, mas ele insistiu. Infelizmente, eu tive que comer essa porcaria. Tá? Eu não sou paga pra isso. E no final das contas, ele não me pagou. Então, gente, por favor, divulguem os grupos. Eu preciso achar esse homem, pelo amor de Deus.